shake apaixonado ali babado, sem pecado, comigo no meu prega. Minha miragem no deserto, teu beijo é tiro certo, minha deusa se entrega. Minha pirâmide é gigante, meu tapete é flutuante, vem comigo pra gente dançar. Eu sou um shake apaixonado ali babado, sem pecado, e o meu brega vai te enfeitiçar. Eu vou dançando esse brega, o brega do Oriente. O meu deserto é quente, girar no salão. A gente vai dançando brega, o brega do esprega, e a gente faz loucura, brega de emoção. Eu vou dançando esse brega, o brega do Oriente. O meu deserto é quente, girar no salão. A gente vai dançando brega, o brega aqui no Veropa. Faz loucura, brega de emoção, rapaz. Aqui é a dupla dinâmica do brega ao vivo. Eu sou um shake apaixonado ali babado, sem pecado, comigo no meu prega. Minha miragem no deserto, teu beijo é tiro certo, minha deusa se entrega pro papai aqui, ó. Minha pirâmide é gigante, meu tapete é flutuante, vem comigo pra gente dançar. Eu sou um shake apaixonado ali babado, sem pecado, e o meu brega vai te enfeitiçar. Eu vou dançando esse brega, o brega do Oriente. O meu deserto é quente, girar no salão. A gente vai dançando brega, o brega do esfrega, e a gente faz loucura, brega.